693, decolagem 10, controle 120, decimal 8, bom voo, boa tarde. 208, boa tarde, bom trabalho, legal. Ok, Sente. Controle Salvador, boa tarde, 3193. 3193, controle. Boa tarde, tá comprando o perfil da EL, cruzando 2500 agora. Livre decolagem, comprou a Sul, o Copa 04, forma o vento 170 graus com 09 nós, quase fora do solo. Passarei 2230, livre decolagem, dono 0, vento 170 graus com 09 nós. Livre, passarei 2230. Papai Romeu, Papai Mike Vitor, livre cruzamento da 17, prossiga após via Quebec, Mike Lima. Na Lima, mantém a posição, chamando solo 121, decimal 1. Positivo, prosseguindo para Serra Índia e Eco Índia, chame final para pouso, Mike Gillette Romeu. Salvador, Copa 04, fora do sol. 305, mantém o posto de espera. Sou 3193, contato radar estabelecido. 3193, muito obrigado. Sou decimal 8, tem um bom voo, dona Graça. Alto braço, Amará 120, decimal 8, no farol de Itapão. Estabilizado na final, Eco Tango Eco. Cadê o controle? O que é o nome dele? Pode para o Mike, Golf Mike. Controle, Papai Romeu, Eco Tango Eco, na final, estabilizado. Fala, meu Eco Tango Eco, chame a torre, 1-1-8-9-5. Eco Tango Eco. Controle, muito boa tarde. O Copa 04, ingressando na ré Axé, comprou do farol de Itapuã. Copa 04, o senhor vai prosseguir o voo até onde? A intenção é seguir pela ré Axé e ficar roverando na vertical do estádio, cheque de equipamentos de filmagem. E a altitude será 500 pés? Afirmativo, senhor. Caso mude de altitude, chamará, informará o controle, caso autorize. Positivo. A princípio, 500 pés, acione a altimetria. Copa 04. Controle Altea 3193. 3193, controle. Nossa, amigo, tem ponte aqui pro Mike, Golf Mike, informou que tá na final pra pouso já em cadeia, ok? Tá positivo, muito grato. Não, por isso, mas... Controle Salvador, boa tarde, foi 3230. Salvador 2230, com o contato radar, prossiga como autorizado e suba sem restrições. Sem restrições, 2230. Azul 41 no meio, velocidade 220 nós. 220, 41 no meio. Baixar travado da Eco Tango Eco. Tango Eco sem pouso autorizado, pistão no zero. O vento 150 graus com 09 nós. Tango Eco. Pequeno desvio direita, 4 no meio. Autorizado, desça para 2000. 2000, 4 no meio. Bono 164, autorizado ILS. Utilizado NS, 9964. Ok, ainda aguardando aqui a posição da IS no local, No momento não temos ainda o seu plano aqui, mas a gente vai ligar lá de novo para saber se eles têm um estimado ou alguma, ou se já tem o plano também. Primo, após o Gulf Stream na curta, tá 305, após ali mantém, cabeceira 1-0. Após o tráfego ali mantém, 41 no meio, livre aproximação, ILS. ILS 41 no meio, vai entrar na posição, galera. Eco, Tango Eco, solo 1-7 à direita na Foxtrot, solo 2-1 decimal 1 no Aquatar. 2-1 no Eco. Então 3193, passou o nível 150, chame Recife 125-1. 251, uma boa tarde, bom trabalho. Boa. É pra área, está? Eco, Tango Eco. Que vai até a seguinte. Sabe que eu meu papai Mike Vitor, mantém a posição. Autorizado, vamos aguardar passar a arma, vamos lá direto com o pista. Padrão FIFA. Opa, aí sim, senhor, muito obrigado. 2230. Copa 04. Gol 1164, estabilizado, Nelé. Positivo, gol 1164. Na aproximação, cheque o trem, chame a torre. Frequência 1-1-8-9-5. 895, 1164, boa tarde. Boa. Da mesma, ok? Em 2 minutos eu volto com informações. Mari, chegada Mari, está bem? Nossa, sim, foi muito rápido, né? Informe passando coral. Após coral, o senhor vai voar Mari para a chegada Mari, pista 1-0. Ajuste do altímetro 1-0, 1-7. Sendo 6326. Salvador, boa tarde, está 3805. 3805 é o controle, meu cordial contato, radar, suba sem restrições, gire à direita, voe Leda para Leda, mostra. Sente direto Leda para o 300, está 3205. Travado, 1-64. 64, livre pouso. Estão no zero, vento 1-5-0 graus, 1-12 a nós, 1-2 nós, gol 1-1-64. Autorizado pouso, 1-0, gol 1-1-64. para 5000 pés, ajustado 1097. O senhor 6326 está passando por alto? Positivo. Contato radar estabelecido. Cancele as instruções anteriores. Desça para 2000 pés. Voe direto Duna. Câmbio. Câmbio, então. Voa Duna, descendo para 2000 pés. 44, Pagode. A decolagem é da 10. A saída da El Transição Motiva. Controle 1208 e o transponder 5174. Correto, chame para o curso de treinamento. Ok, Rectango Echo. Prefiro o táxi via Lima, Mike e na Quebec, chame a torre 1895. Está autorizado Salvador, São Gonçalo do Amarante, nível 370, via Zulu 10, 10. A decolagem é da 10. Saída Puka, transição Zipar. O controle 10.8 e o transponder 5163. Autorização do Amarante, Zulu 10, 370 nível, subida Puka, transição Zipar, controle 208 e o transporte 53, 1250. Correto, chama para o posto de acionamento, 1256. Solo Luno 164, uma boa tarde, portanto. Chegou no 164, boa tarde, táxi autorizado via Alfa, chame na Juliette. Alfa vai chamar a Juliette. Livre cruzamento da 1-7 até o 4-5, livre frequência batalha. 230, está passando o Arbor, voando direto conquista. Arbor direto conquista, 230. E depois 1-0, 4-1-6. Tá, Romeu, Papa Mike Vitor, decola os 2-4, controle 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. 2-0-8, obrigado. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Papa Mike Vitor, passa 2200. Papa Romeu, Papa Mike Vitor, controle, contato radar, prossiga como autorizado e suba sem restrições. Sem restrições para o 400, Mike Vitor. Confirma Ocean F6312. Ocean F6142, stand by clearance to Recife. Departure is Puka, Caju transition. No 64. bate o portão é o 07. Sim, autorizado ingresso, portão 7164. I-6142, ready to copy. Okay, clear to Recife, flight level 370, via Alpha Zulu 17. Departure is Puka and Aru transition via Alpha Zulu 17. Departure from runway 10, left turn. Skok Hood 5412, and was a correction. Cleared. Flight level 350, Ocean 6142. Correct, Ocean 6142, and report for push and start. Salve Salvador, Azul 41, 16, boa, taxi alfa. Azul 416, táxi autorizado, alfa, e chame antes da Juliette. E a alfa chama antes da Juliette, 416. Número 32B está a 20 milhas para a duna, está autorizada a aproximação ILS. A 17 milhas à frente, helicóptero, altitude máxima de 1000 pés, não irá interferir com a sua aproximação. Informação de tráfego para o Oceano 6326. Obrigado pela informação, está autorizado a duna e o procedimento com a lista autorizada 6326. Fala meu papai Mike Vitor, está autorizado, Mótiva. Mótiva, Mike Vitor, obrigado. Controle para 32230, solicita 1-60, no final, senhor. Sublevantei 1-60. 1-60. Romeu, papai Mike Vitor, chame Recife, 125, boa. 251, Mike Vitor, boa. Seria do 2230, tudo mantém a 60, já coordenado com o centro de controle de área, chame Recife, 1288. É, chama agora 1288, Recife, muito obrigado, senhor, bom trabalho. Boa. Número 326, está a 7 milhas para a duna, reduza para a velocidade de aproximação e efetue cheque pré-pouso. Podemos fazer isso, 6326, reduzindo. 04. Prossiga. Papa 04, precisa passar na vertical dos navios aqui na Bahia. Por mais ou menos uma milha. Uma dos navios, uma ou duas milhas. Depois vai voar com a proa do elevador na terra. Está desanimado. Positivo, câmbio. Helicóptero Hotel Gilete Serra, o controle de Salvador, transponder 0155, retorna da plataforma, direto o farol. Itapuã, ajuste 1017, aguarde transferência também. Oceano 6326, estabilizou? Estabilizou, senhor. 6326. E a gente checa o trem, torre 1-1-8-9-5. 6326. Oceano 6326, 2 milhas do marcador externo. Oceano 6326, altímetro 1-0-1-7, tá passando travado? Tá configurando agora pro posto, 6326. 326, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1,70 graus com 0,8 nós. Autorizado, pouso 1-0, 4 está autorizado, 6315, chame para o táxi. Barra meu tiro, Serra Lima para Salvador, confia. Paciente. Apenas responder 2-2-2 e suba para o 0-5-0. Suba. 0-5-0. Helicóptero Hotel Juliette Serra, desça para 500 pés. É 326, solos 36, direita solo 21, decima 1, boa tarde. 1, boa tarde. Poxa, né? 6326 na direção da Taxi Alfa. Ok, Oxiné, 6326, Taxi Alfa, Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04, 326. Recebo resposta do seu equipamento de transporte. Salvador, boa tarde, é 9097, cruzando 220 para o 160, informação terra. 1097, controle, desça para 8000, ajuste 10 no 6.9 e chegada bom. Desça para 8000, 10 no 6, chegada bom, 10 no 6. Negativo. Serra Lima, passa a receber o azimute 24760 milhas, código 2222, está autorizado 090, mare, chegada mare, pista 10, ajuste 1016.9. Contra o hotel Juliette Serra, chame a torre, frequência 11895 para instruções, bom voo. Prato, 11895. Pode, o 1097 pode voar, pode voar pelo. Positivo, livre. Voar no pelo, 1097. Altímetro no zero, no meio. O zero da meia, repassará a sala de setor. Minha 315, tá pronto para decolagem? Mais uns 30 segundos. Juliette Serra teve cruzamento da final do 10, pois base pela direita, reforço para girar base. O vento no 60 graus com 8 nós, da Juliette Serra. Alô, Salvador, boa tarde, minha 321, Oceano, posição 62, informação em SR, autorização Brasília. Linha sexta, sem restrições, até 4000. Sem restrições, até 4000, semana de estrada na Alagoinhas, não, eu estou lhe informando que o senhor está na vertical de Alagoinhas e autorizei a descida para 4000. Ah, tá ok, zero. E o transpondo é o 5443. O 6321 vai ficar nessa, está autorizado Brasília, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, saída árvore, elefa, viâmbres do 17, 208 a frequência do controle de Salvador, 5443 é o transponder. Está na posição 62, informa o táxi. Correto. Chame para o pushback e acionamento, o chinês 6321, né? Para a base da Aura 7. Serra, tempo autorizado, pistão no 7, o vento no 70 graus com 08 nós. No 70 com 08, autorizado por Serra. Vento no 70 graus com 09 nós, Oxenai 63 no 5. Decolando agora os 43, controle no 20.8. 208, controle na 3.8. O farol de Itapuã ingressa na ré Axé, novamente no sentido farol de Itapuã. Vai comprar o farol da Barra, justamente depois de Itapuã. Positivo, Copa 04. Controle de Salvador, boa tarde, Axé 6.3.5, perfil da El. Senhor 6315, controle, contato rodar após 2000, voo Leda, Leda, Monte, vacante. 2000, Leda, Leda, Monte, vacante, Senhor 6315, no 5º grau. Ok, maintain position, there is a whip in progress on runway 10, stand by for its estimate. I will delay about 10 minutes due to a wall on runway 10, okay? The infrared administration is working at this runway. Fale 7201. Aguarde um minuto para a cópia. Não recebemos aqui o seu plano. O senhor apresentou o plano completo ou foi notificação? Ok, Fuxero 7201, aguarde um minuto. Serra Lima está ligado. Serra Lima desça para 5000. 0900, isso, sem restrições para 2000. Sem restrições para 2000, o Gol 9097. Voaduna, Gol 9097. Autorizado. Voaduna, 9097. Tá. Yeah. Ok, Gol 2097. Saída da El Coral, aguarde o resto, o restante da cópia. El Coral. Gol 966, desça para 5000, chegada a Mari, ajuste no 016. Autorizado. Gol 0097, está autorizado a aproximação em ILS. Autorizado em ILS, é 0097. Tiro Serra Lima, informe velocidade. 213. Tiro Serra Lima, reduza para 1970, desça para 2000, número 2. Gente, reduza para 1970, desça para 2000, número 2, na aproximação militar. Atama Lima, Papa Quilo, Salvador, desça para 6000, chegada a MAN, pistão no 0, ajuste no 0, no 6. Confirme, por gentileza, para o Paulo. Gente, apesar de LS, que ele pega, né? Passou do Copa 04. Cruzou. Passou por Amaralina, 48, no farol de Itapuã. Quer te informar com a sala do antigo aeroclube? Gol 1097, a vista cabeceira. João, Gol 1097. Se este chama a torre, 11895. 1395, 0972. Estabilizando o EDS, extraída 10. 1097, muito boa tarde. Continue a aproximação, aguardando a pista livre. Reporte no marcador externo. Estarei no externo, Gol 1097. Tá, agora tá uma milha de externo, 0097. Gente, continue a aproximação. Estou com viaturas fazendo uma manutenção. É, só aguardando a liberação da pista, ok? Na guarda no 097. O centro de voo, o NEM, o centro Recife, corrigindo. Permanente. Autorizado, número 3, fala pouco. Comrade for taxi. Positivo. Mantendo o padrão FIFA, chame a torre em 11895. Grato, 11895. Grato. Fizemos contato aqui com o Chanel, tá louco. O 1966, nossos agradecimentos. Desça para 2000 pés. São 12 para o pushback, né? 1256, aguarde para início do pushback. Na sua escuta, 1256. 1097 tem livre pouso 208 0 graus com 10 nós. Livre pouso 097. 04, prossiga, por gentileza. Com as suas informações, eu não copiei. O Copa 04 precisa ficar aqui as proximidades do farol de Itapuã. Vai manter no máximo 500 pés entre o hotel Deville e o hotel Capuçaba, fazendo imagem das equipes da Copa. Paciente, mantenha contato. Mantendo contato bilateral comigo, é, escuta permanente. Está autorizado o cruzamento do eixo da 1735? Reporta só quando o eixo livre, ok? Oi, Salvador, boa tarde. Papa Romeu, Kilo Serra Lima, estabilizado no localizador. Kilo Serra Lima, muito boa tarde. Continue a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Gente, Lima. 1097 no solo, agora 54, livre à direita, 121, decimal 1. 211, 1097. Decola da 17, primeira curva direita, corredor axé, restrito a 1.000 pés até a liberação do controle. Transponder 5053, controle em 120, decimal 8. O 966 está autorizado a aproximação em LS. Autorizado, semana estabilizada, 966. Papatango Delta, Mike Kilo, correto planejamento, sem informação de PAB e autonomia? Me base pela direita, dá um nosso site. Kilo Serra Lima, reporte para modificação do plano. Está presente, solicita. Plano modificado a 55, cancelado a 55. Base pela direita, circuito não padrão da 97. Reporte na conta final da 97, Kilo Serra Lima. Gente, base pela direita, circuito não padrão. Reporte na final da 97, Kilo Serra Lima. 119 a bordo. Salvador 1097, livrou. 1097, taxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, no 017. O Gol 2017, taxi inicialmente está através do portão 62, é o ajuste 1 a 0 do meio. autorizado através da linha 12-2017. Internet 6142, request taxi 103, total on board 3 hours, 30 minutes, alternate Marcel. Oceanair 6142, approved taxi until holding point runway 10 via taxi India. At the holding point, contact tower 18-95-28-1016. 1016, with the point runway 10, contact tower 18-95-28-1016. Salvador Azul 4065, com a Tango 340, Campina 4. Azul 4065, abate cota número 2, prepare da Elena e da Morte. Da Elena e da Morte. Voo 10, corrigindo, voo 2017, transfere o contato até o ponto de espera da 10, bate 1 no Índia, ponto de espera, transfere a torre 1-18-900. Paciente autorizado, taxa até o ponto de espera da pista 10, voo 2017. Voo 097, mantendo a frequência. 1097, aguarde passagem da aeronave da companhia, após ingresso Juliette, prossegue para o 01. CS pode passar da aeronave da companhia, prossegue para o 019-097. Procure interceptar o localizador e manter a separação com o tráfego à frente. Positivo, você vai interceptar o localizador na proa 150. Afirmo. Voo 1967, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da pista 10, primeira curva direita. Saída da El, Leda Irume, upper no 0857, bolso. Transponda de 5442, controle em 120.8. Autorizado nível 360, saída da El, transição Leda Irume, decola da pista 10, curva direita. Upper November 87, transição Moto. Transponder 5442 e no controle 90.8. Tá o voo 1967. 1967 confirmando, o Open 9857 Mulso a posição. Mike Oscar Lima Sierra Uniforme. Upper November 857 Mulso Mike Oscar Lima Sierra Uniforme. O voo 1967. 1967 correto planejamento, reporte pronto, pushback no 10. Deixou pronto. Fecho 1967, livre pushback, reporte pronto, saque. Atenta aqui, Luciana Lima, que ingressa no pátio 5. Tá, prossegue até a papai e reporte para ingresso no 7. 7. Reduz a checa 3, torre 1-1-8-9-5. Clima papaqueira estabilizou. Toda a torre 1-1-8-9-5. Número controle 1-10-8. 3-4-0, cantina de arroz eletrônica, escola da 10, esquerda direita, da El, Leda Motos, da El, 3-1-0, Cuba, nosso eletrônico. 4-3-1, transponder 2-0-8-4-2, ponte 3, para o campo de arena. 4-0-6-5, correto, cotejamento. Gol 0-1-7 da Gol, tem livre decolagem da 1-0, vento 1-6-0 graus com 9-9. Iniciando a decolagem 1-0-2-0-7. Lima Paquila, mensagem veio sobre modulado, prossiga por gentileza. Gente, reporte para o cancelamento do plano Lima Paquila. Delta, Mike Kilo ali, mantenha no 7. Confirme? Azul 4462, contato radar sobre a posição coral, vou na proa de Mari e descendo para o 050. Salvador, Internet 6142, any chance to fly direct to Puka, I mean, Jammu? Where is Jammu? Nova Paquilo, plano modificado agora 01, no base pela direita da 17, a parte na final. Jammu, Internet 6142. Clear Jammu, Internet 6142. Mantenha a posição e aguarde da Tamaic Kilo. Saída da EL. 240, saída da EL, gol 20107, autoriza, vou lá direto da EL. Autorizado. Muito graças. 1-2-5. Solicita nível 180, gol 20107. Atente, autorizado 180. Autorizado, nível 920, voo 20, 97. Esse. Mantendo. Delta Mike Kilo tem livre decolagem da 17, tanto no 50 graus com 7 nós. Informo o Copa 04, o Axé a 500 pés, ok? É um helicóptero, um Alfa Sierra 50. Está livre de desvios, após desvios, voa Itado, 4462, Duna negativo. Sou 04, controle no 208. Para o Copa 04. Frequência do controle no 20.8, Copa 04. 1208, gratidão. A direita da 17, baixou e travou o Flamengo. Controle do farol da barra, 500 pés. Gente, hotel Zulu Bravo, reporta iniciando sobrevoo. Reporta lá. Tamaic Kilo decolou 04, controle 120, decimal 8. 208, no 256 da Gol, tem livre decolagem da 10, tanto no 60 graus com 89. Tá livre decolagem, 10, Gol, 256. Gente, 1.500 pés, corredor Axé, o Delta Mike e Quebec. Kilo, quer dizer, Delta Mike Kilo. Afirmativo, corredor Axé, 1.500 pés. Gente, chefe está transpondendo, não recebo nem Alfa nem Charlie. Afirmativo, desculpe, está desligado. Informo ainda, clareza 3. Focado. Acondicionado. Após o Boeing da Goa retaguarda, inicia pushback, reporte pelo site. Nada após o banho da Goa na retaguarda, autorizado o fluxo na zona 3, não atende. Porta 966, ingresso Juliette, portão 05. Meia decolou agora 05, controle no 208. 208, boa, agora no 25 também. Salvador, boa tarde, eu vou no 967. 967, boa tarde, ali mantém no 0. Ali mantém no 0, vou no 967. 370, boa, no 25 também. Puma 36, prossiga. Puma 36, poderia confirmar, por gentileza, a matrícula da aeronave? É o Força Aérea? 8736, aguarde um minuto, cópia, por gentileza. 167, livre decolagem da 1-0, o vento é de 1-7-0 graus com 10 nós. Livre decolagem da 1-0 para o gol 1-9-6-7. Puma 36, pronto, cópia? Puma 36, autorizado Porto Seguro, nível 060. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, na saída Coral, UF 77. Transponder 0271, no controle Salvador, 120.8. Puma 36, correto o cotejamento. Acionamento, táxi com a torre em 118.95, ajuste de altímetro 1-0, 1-6. Azul 4462, após o TAP, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0, 1-6. 16 após o TAP, quatro. Controle gol 256. Prossiga. Alguma distância vai voar a posição de par? Até a saída. Chené 6327, prepare a saída da El Coral. Aguarde cópia. Aguardando com a El Coral. Para o táxi 4065 da Azul, altera na Ribeirão Preto com 4 horas e 45, 99 agora. Azul 4065, livre táxi via Índia. Ponto escala da 10, torre 118.95, ajuste altímetro 10, 1-6. E 16, Índia, Alfa, 895, quando dá ordem, cuidado. Controle Salvador, eu vou 1967. Voo no 967, contato radar, pula para 360, saída da EL. 360, saída da EL. Voo 967. Alô, Oxaninho 6321, está pronto para o táxi? Com 95 a bordo, 3 horas e meia, alterna Uberlândia. 4065, 4065, boa linha, decola, pista 1-0, vento 1-6-0 graus com 8-9. A linha e decola da 1-0, de 4-0-6. Com 1-0, vamos agora, táxi via Pachô no Índia, ponte pera no 0, torre 1895, Xanema 325, obrigado. Delta Max Kilo, check modo Charlie.